essa é a história de muitas pessoas que tentam preencher suas vidas com coisas e continuam vazias. Mas existe um caminho, uma verdade que nos leva a encontrar a vida. Uma vida preenchida não por algo, mas por alguém. Sonhos, mas o que me interessa são os teus. Pai, são tantas opções que o mundo vem oferecer, mas só o que me interessa são os sonhos teus. Eu quero mais pra mim, tudo é teu.